Bem-vindo ao nosso podcast improvisado. Jovem Adventista, né, Cláudio? É, jovens adventistas. Filosofia dos jovens adventistas. Agora virou plural. É, dos jovens adventistas, porque agora nós somos dois. Exato, somos dois. E a gente tá nos Estados Unidos, viu? É, eu tô aqui nos Estados Unidos agora com o Cláudio, meu grande amigo. Faz 6 meses que eu não vejo ele. E o Matheus, meu grande amigo, veio me visitar por um... Visitar por 6 meses, ou um ano e meio, sei lá quanto. É isso aí, então a gente tá gravando aqui no notebook, então não liguem pra falta de recursos, nem pra falta de música. É verdade, porque o notebook da escola e o Kauni é muito joselito e não quis deixar a gente instalar em iTunes. Isso aí, então agora já que não tem mais o Class para mandar um abraço, quero mandar um abraço pra minha mãe que tá me ouvindo. E eu quero mandar um abraço pra namorada do Matheus. Obrigado, Cláudio. Então, calma aí. 1, 2, 3, eu tenho que apertar de novo aqui o botãozinho. Calma aí. Então vamos lá. É, a gente não sabe o que a gente vai falar hoje. Pra variar. Pra variar. Quais são? Tô falando o que você tava querendo falar aí. Ah, o que eu tava querendo falar mesmo? Não sei, negócio lá de... Você tava lendo a história de Jesus por causa das suas muitas cargas. É verdade. Esse... É, sei lá, é que eu tava pensando assim. Eu tô fazendo ano bíblico, né? Eu tô... Quer dizer, tá atrasado. Quer dizer, eu comecei ano passado e tenho Ezequiel. Eu tô começando a fazer ano bíblico também, ó. Já tô em Jeremias 9. Eu tô na sua frente, tenho Ezequiel. E eu pulei o Pentateuco. Quer dizer, eu pulei alguma parte do Pentateuco. E eu achei que tava muito chato, sabe? Ontem eu tava muito chateado com umas coisas minhas, autoexigências, sabe? Etc. Muitas coisas pra se preocupar. Muitas, né, coisas pra me preocupar, até parece. Tá, mas daí eu tava chateado e eu pensei, eu queria ler alguma coisa na minha vida que me confortasse. Ezequiel não tava me confortando. Ezequiel tava falando assim: eu vou destruir o povo de Israel. E eu não queria nada pensar em destruição, principalmente que eu achava que Deus ia me destruir. Então eu peguei e pensei assim, eu sei que essas coisas não funcionam direito e tal, mas eu vou abrir a Bíblia em qualquer lugar e eu vou ler, porque eu acho que talvez Deus tenha uma mensagem pra mim, ou talvez seja só coincidência. Isso lembra uma história, mas deixa quieto, você foi outro negócio. Daí eu fiz que nem a milhares de pessoas fazem, eu peguei e abri. Daí eu abri em Mateus 26, eu acho. Vamos lá, Mateus 26, a gente tá com a nossa Bíblia aqui. Eu acho que é Mateus 26. Mateus 26. Vocês estão com a sua Bíblia aí, se não tiver, a gente vai dar uns pausas de 5 segundos pra você correr, só pegar a sua Bíblia. 1, 2, 3, 4, 5. É Mateus 26 então, Cláderson? Mateus 26. Tá, vamos lá. O plano de matar Jesus. Então, daí eu tava chateado porque... Eu vou falar porque que eu tava chateado. Fala, Clarence. Tá, eu tava chateado porque esses dias na escola, tipo, eu achei que eu não tava sendo um bom exemplo pras pessoas, entendeu? Porque eu estudo numa escola pública e tem várias pessoas... Você conhece alguém adventista que estuda lá, Clarence? Não conheço um, mas ele não é um bom exemplo de adventista. Então, de qualquer jeito. Então você precisa ser um bom exemplo. Eu precisava ser um bom exemplo. Eu achava que eu tinha que testemunhar mais para as pessoas. Eu achava que eu não tava fazendo isso, apesar de eu não saber falar inglês direito ainda. Mas tudo bem. Não, mas pelos atos eu acho que você consegue. Pelos atos, é verdade. Daí eu tava pensando em alguma coisa, sei lá, eu tava chateado, entendeu? E, sei lá, às vezes eu tenho oportunidade e você se nega a ter oportunidade. Às vezes na hora do lanche você tá com vergonha de fazer oração. Ou alguma coisa assim, entendeu? Uhum. Você não faz oração na hora do lanche? Eu tava com vergonha. Tá bom. Daí... Vai ter mais um agora pra fazer com você, Cláudio. Tá. Daí... Pode falar. Daí... Tá, daí eu tava chateado com isso. Eu queria fazer um pacto só, mas... Também tava chateado com outras coisas que tinham acontecido. Eu queria ler alguma coisa que me confortasse. Daí eu peguei abrindo as passagens. Tava falando da morte de Jesus. Daí eu li toda a passagem, até, eu acho que até quando Jesus morreu, em Mateus 28, eu acho, 29. Eu recomendo a todos lerem isso agora. Agora não, em depois, Mateus 20, pelo menos. É, em Mateus 27. Mateus 27. E, Jesus dá um morreu. Pause então, ó, dá um pause aí, lê e depois você continua ouvindo, vai, continua com isso. Daí eu achei bem interessante porque quando você tem vergonha de fazer as coisas, é como se você estivesse, acho que, te negando, entendeu, a sua fé, se você tá com vergonha de testemunhar, porque o testemunhar para os outros é uma parte integrante da sua fé. Então, lá tem a passagem de Pedro que me confortou bastante, entendeu? Porque Pedro, ele negou Jesus 3 vezes, mas mesmo assim Jesus perdoou ele. É uma passagem muito legal de se ler, eu acho. Cadê? A gente pode ler aqui, cada um dia. Tá. Tá em Mateus 26:69. Vamos ler. É que a minha Bíblia é diferente da sua. Tá, então eu leio um verso na minha e você lê um verso na sua. Tá bom, um verso então, na minha. Tá, vamos lá. Tá. O do Clássico é um jovem amigo meu, é... Almeida. Almeida. Pedro estava sentado lá fora, no pátio, quando uma desempregada chegou perto dele e disse: você também estava com Jesus da Galileia. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Depois ele foi para a entrada do pátio, e outra empregada viu ele e disse às pessoas que estavam ali: ele estava com Jesus de Nazaré. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram: o modo de você falar mostra que, de fato, você também é um deles. Minuto agora para... 34. Tá, é mesmo. É. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço... Tá, a gente vai ler de novo porque deu erro aqui. Tá. Então, ó, Mateus 26:74. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E Pedro lembrou-se do que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Então é isso aí, a gente leu. E a gente... Mas... Sabe o que eu acho? É que não precisa ser só por palavras também, seu testemunho, né, Cleiderson? É, pode ser por atos, isso é verdade. Por atos, entendeu? Eu não sei. Eu, pelo menos, eu não tenho muita facilidade, entendeu? Por falar, ficar falando assim. Eu também não. Eu também acho que você, algumas vezes, é que depende da posição, você pode espantar alguma pessoa. É, eu quer dizer... Não sei, de vez em quando, assim, de vez em quando eu faço questão de falar, de tentar fazer alguma coisa. Por exemplo, os meus amigos perguntaram se eu vou na igreja. Eu falei: eu vou na igreja. Não, uh-huh. Todo sábado e tal. Entendi. Entendeu? Eles falam: ah, você vai no sábado? Eu falo: eu sou adventista. Daí, calma aí. Foi até um caso engraçado, né? Porque um amigo perguntou: você vai pra igreja? Eu falei: eu vou todo sábado. Ele falou: ah, sou sábado? É, eu sou adventista. Adventista? Eu falei: é, adventista do sétimo dia. Ele nunca tinha ouvido falar, né? Ele falou: eu sou cristão. Daí, achando que os adventistas não eram cristãos, né? Exatamente. Daí eu falei assim: ah, não, os adventistas também são cristãos. Ele olhou assim pra minha cara, assim. Eu falei: não, que nem batista. O negócio dele foi entender a ideia. Viu? Então, eu não acho que precisa chegar num ponto, chegar assim: olha, você está errado, eu estou certo, guarde o sábado, porque tá o mandamento diz, entendeu? Lógico, isso é verdade. Até tem uma menina que fazia céu comigo, que é inglês para estrangeiro. Que é inglês para estrangeiros. E ela é mexicana e ela não é adventista. Ela é... não sei que igreja ela é, pra falar a verdade. Mas ela parece uma pessoa bem cristã. Até de vez em quando ela dá mais exemplo do que eu, assim. Ela tenta testemunhar para os outros, uh-huh, da religião dela, do que ela sente de Jesus por ela, entendeu? Através da religião dela. Eu acho isso muito bonito nela. Então... isso aí é uma experiência, né? Uhum. Eu não sei, eu vou ver o que acontece comigo. Mas a gente, qualquer coisa, a gente ora junto, que Deus no... na hora do... na hora do lanche. Eu vou fazer um pacto a partir de segunda-feira que vem. Eu pacto... é, eu vou tentar, com a ajuda do Espírito Santo, orar? A fazer oração. Orar por isso e pra fazer oração sempre na hora do lanche. Mas você não faz dia geralmente, não? Não, geralmente não. Não mesmo? Que feio, quase isso. Ou esquecia. De vez em quando eu lembrava, eu ficava com vergonha, sério. Esqueci. Não, quando eu lembrava, eu ficava com vergonha. Mas geralmente eu esquecia. Mas são muitos amigos que sentam com você? Tem o pessoal da mesa, geralmente. Tipo, que eu converso, são 2 pessoas só. Mas daí tem o pessoal que você na mesa com... Mas sabe o que eu acho? Que é, por exemplo, você ora, a pessoa vai falando: que ele tá fazendo, entendeu? Daí já abre uma porta já. É verdade. E que eu acho que a pessoa precisa perguntar, a pessoa precisa ter interesse também. Tá, é verdade. Desculpa. Com licença. Cara, eles estão tossindo agora. É, eu tô com tuberculose. Mas é que isso aqui é programar ao vivo, então é assim mesmo. É, precisamos explicar que essas falhas na gravação é que a gente não tem nenhum programa pra gravar, não tem como instalar. Então a gente tá usando o programinha do Windows. Exatamente. Então a gente tem que ficar parando a cada 60 segundos pra recomeçar. A gente aceita doações, viu? É verdade. A gente tá precisando de um laptop novo com... Não, então vamos voltar. Outra coisa, mais alguma coisa, Cleiderson, que você tem a compartilhar conosco? Você é a primeira vez que fala com o Cleiderson e não falou o nome inteiro dele. Qual é o seu nome inteiro? Meu nome é Cleiderson Matheus Ian Pérez. Meu xará de segundo nome. É, só de segundo nome. Escreve igual em TH. E você faz quanto tempo você está nos Estados Unidos? Eu vai fazer, eu acho que 6 meses que eu tô aqui. 2, 3 meses na escola. Dois, três meses na escola. Na escola. Você já... Já ocorreu alguma oportunidade sem ser essas mencionadas, assim, que você perdeu, você acha? Que algumas vezes, não sei. Você sabe quando o pessoal tá triste, por exemplo? Não sei se acontece. Em que geralmente é com o sexo oposto que isso acontece. Ferrante, há uma batida na porta. Pode entrar. Ô, Matheus, me diga uma coisa. Essa é a Karen, viu? Se vocês quiserem conhecer. A Karen está aqui participando do Karen, dá um oi. Ah, vocês estão conversando? Quem tá aí? Não, a gente está gravando o nosso programa. Ah, ok, desculpa. A gente vai colocar na internet. Ah, entendi. Então, eu só quero saber qual é o peso de mala que você trouxe. Do Brasil pra cá, eles estão deixando 32 quilos, hein? Então, 32 quilos. Mostrar. Meu foi de 32. Não, porque na volta agora daqui pra lá. Mas eu ouvi dizer que na Continental é a partir do próximo ano só. Eu não sei direitinho. Agora não sei como é que foi. O cara falou que. Participação exclusiva aqui da Karen. Karen. Conheci isso. Hoje. É, muito legal lá de Curitiba. Tá querendo namorar um pastorzinho da Andrews. Não podia falar isso porque ela não sabe o que eu sei, mas tudo bem. E viu o pastorzinho da Andrews, por acaso você ouviu isso algum dia? É, na verdade ele é do Brasil, é filho do Pascoal. Ah! É primo da ninfa? É primo da ninfa. Ah, sabe que é o primo da ninfa? A ninfa não é. Ele não é primo assim da ninfa, entendeu? Não, sei, mas ela sabe quem que é a ninfa? Não, acho não. Quem conhece é a Charlene. Depois eu te mostro quem é a Charlene. Tá bom, então. Tá, voltando aqui, voltando no assunto. Voltando no nosso assunto, desculpa, é que faz 6 meses que a gente não conversa, tem os assuntos pra colocar em dia. Então, Matheus. Ah, tá. Eu também, sei lá. Foi. Bem legal que eu achei outro dia que veio uma professora substituta lá na aula de inglês e ela usava duas correntinhas. Uma da cruz e duas correntinhas, uma da cruz e outra da estrela de Davi. Daí no final da aula. Era judia, por acaso? Então, daí. Messiânica? Eu cheguei e perguntei pra ela, assim, de curiosidade, perguntei, posso fazer uma pergunta pra você? Ela falou, pode. E daí eu perguntei, você é cristã ou judia? Eu falei, eu sou os dois, eu sou judia messiânica. Eu falei, nossa, que legal. Tipo, eu sempre gostei desse negócio. Daí eu falei do projeto lá de São Paulo, da Beth Benet Sion. Falei que eu tinha um amigo, falou, que o pai dele. Falei. Ela falou, nossa, que legal. Perguntou o que que era. Eu falei, eu sou adventista. Falou, vocês guardam sábado, né? Tal. Daí ela tava, eu acho que ela tava meio chateada no dia. Não sei porquê, eu não sei. Você sabe o que é, por exemplo, ó? Eu tava indo pra comentar isso, que o pessoal, que esses judeus messiânicos, sem ser adventistas, eles a princípio vão mostrando o negócio, entendeu? Tipo, a gente guarda o sábado, entendeu? Daí quando a pessoa vai chegar no final e fala, tudo isso é errado, a gente não guarda o sábado, entendeu? Isso mudou, entendeu? Eles tentam mudar a pessoa pra outra coisa, entendeu? Eles não. Tipo, o bom. Calma aí. Há um vínculo entre o judeu e o adventista que é o sábado, os princípios saúde, entendeu? Todas as coisas assim, que as outras religiões não têm. Isso é verdade. Você não acha uma religião batista que não coma carne de porco? É verdade. Ou camarão. Uhum. Ou deixe de fumar ou de beber, entendeu? É verdade. Que proíba assim, tipo, não que a nossa proíbe, entendeu? Mas que tem os princípios, né? Que tenha princípios definidos, entendeu? Isso é verdade. Daí, não sei, eu achei que foi bem legal conversar com ela, porque ela tava chateada. Se eu não me engano, alguém na família dela tinha falecido, tava muito doente, que ela tinha até comentado. Daí ela chegou assim, muito obrigado por conversar comigo depois. Eu achei isso bem legal, porque é uma forma de você testemunhar através dos seus atos. Eu não falei muito da e minha religião. E foi um religião. Gesto simples, não foi? Foi um gesto simples, foi só conversar lá um pouco com ela. Eu achei bem legal. E ainda aprendeu inglês. É. Então... mais alguns assuntos para... Falando nisso, esse é o ano do... Esse é o ano? Esse é o ano de testemunhar, não é? Na igreja, eu acho. Sabe que eu não que sei? Que o tema é testemunhar. Não foi ano passado? Eu não sei, tá. Amor, é o seguinte, a gente tem que testemunhar sempre. Sempre. Eu sei que a gente já falou, eu acho que os últimos podcasts, o último, né? O do Sidão, quer dizer. Aquele que foi feito na casa do Sidney Dutra foi sobre testemunhar também, ele contou as experiências dele. Eu acho que tá certo. Então, viu? A gente tá pegando duro em testemunhar. Eu acho também uma coisa muito importante, é o reavivamento dentro da igreja. Eu já fiz um desses já faz tempo, porque a qualidade estava péssima. Não, é verdade. O reavivamento dentro da igreja também. Mas tem que ser uma coisa conjunta, entendeu? Não pode não, ser lógico, um só. Não pode ser uma pessoa só. Eu ouvi dizer, tipo, o pessoal tá comentando bastante que a igreja hoje em dia no mundo tá vendo um reavivamento hoje por causa do final do tempo, não sei. Ah. Mas, a igreja de hoje é comparado no Apocalipse com a igreja de Laodiceia, sabia? É a igreja morna. Igreja morna. Calma aí que a gente vai ler aqui. Que vai ser vomitada, assim, da parte. Então a gente achou aqui, tá aqui, ó. É... Abre aí também, Cláudio. Cadê onde tá? Apocalipse 3:14. Peraí, tô chegando lá. Enquanto o Cláudio está procurando, vocês que já supostamente eram para atacar suas bíblias também vão abrindo Apocalipse 3:14. Vamos lá, ó. Cada um leu? Tá, 3:14 até onde? Até, 20, até o 4. Até o 14. Olha, há pessoas mais batendo na porta. Pode entrar. Pô, fala, pode entrar. Pode entrar. Ah, desculpa. É... Desculpa. Agora que eu virei fantasma, eu lembro. Aqui tem a marquinha da Durex lá de baixo. É o olha quatro, pra mim? De cima, é pra você. Olha, sentindo. É, se obrigado. Tá trancado, se você sair lá fora e fechar a porta, você fica trancado. Eu acho que precisa dar uma participação da sua tia aqui também, cara. Isso. É verdade. Participação, falou aí. A nossa tia Oi. Agora, né? Tá, ela falou. Essa foi a tia do Clarison falando. A nossa agora é que tá hospedando. A nossa mãe. A nossa mãe. É a nossa nova mãe aqui agora. Stepmother. A nossa madastra. Nossa madastra. Stepmother. Calma aí. Alô, alô, pronto, tá funcionando. Então, voltando do calma aí, né, Cláudio? É, voltando a partir do calma aí. Voltando a partir do calma aí. É que houve um grande intervalo de tempo de calma aí agora que vocês perderam. Já foi mais ou menos uma hora desde que a gente gravou o calma aí. É verdade. Então, vamos voltar aqui para Apocalipse 3:14. Você quer começar a ler, Cláudio? Tá, então... Lê com ênfase, Cláudio. Vamos ler com ênfase. Tá. Ao anjo da igreja Laodiceia escrevo o seguinte: esta é a mensagem do amém da testemunha fiel e verdadeira, daquele que por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, oxalá fores frio ou quente. Mas porque vocês são mornos, nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los de minha boca. Eu gosto mais da minha. Vomitar-te-ei da minha boca. É, eu também gosto dessas coisas dessa Bíblia. Como dizes, rico sou e estou enriquecido. Oh. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Portanto, aconselhem que comprem de mim ouro puro para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos para que possam ver. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te! Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Amém. Amém, né, Cláudio? Amém. Lógico. Então a gente vai com esse pensamento. Espero que depois dessa ninguém seja mais morno. É verdade. Todos vocês se aqueçam. Se aqueçam. Aquecem-se. Principalmente até que tá frio. Eu vim do Brasil pra cá, lá tava 40... Não, 40 não. Lá tava uns 20 e poucos graus. Cheguei aqui, menos 1. Aqui tá menos 1, menos 2 graus. Peguei neve ainda. Não. Eu não podia ver nem a asa do avião de tanto neve que eu peguei na volta. Pois é. Mas é isso aí. Esse é o nosso pensamento pro final. E até agora um riff de guitarra. Mas em vez disso, a gente vai deixar um momento de silêncio para vocês meditarem. Espero que vocês não se tornem mais mornos. Amém, Cláudio? Amém. Fique com Deus, bom sábado para vocês. Bom sábado. Muito obrigado por ouvir esse podcast totalmente improvisado aqui. Sempre é improvisado. Não, mas essa foi extremamente improvisada. Vou passar nosso e-mail, viu? Eu quero que vocês mandem e-mail, porque a gente não sabe se tem pessoa ouvindo. É verdade. A gente desconfia que tem... A gente tá desconfiando, mas não tem muita certeza, então... De acordo com o meu site, tem 28 pessoas ouvindo. Mas a gente tá duvidando do site. A gente tá duvidando do site. Então, ó, meu e-mail é mateusik8@msn.com. mateusik8@msn.com. E o do que Deus é? cledr.peres@gmail.com. Então tá bom, é isso aí, bom sábado pra vocês, fica com Deus. Obrigado bom por ouvir, sábado. Viu? Fique com Deus, Clóvis. Fique com Deus. Tchau. Tchau.